podcast do Jaspion ao vivo. É, estamos aqui, 9 de julho, 7 da noite aqui, horário de Brasília. Nós temos hoje aqui para comentar o podcast do Jaspion, Nerd Reverso. Opa! Bem-vindo, Nerd Reverso. 14 graus na nossa cidade, hein, mano? Putz, mano. Sua cidade, cara, só moro aqui. Engraçado, né? Na hora de usufruir do feriado, aí tudo bem. Aí é sua cidade. Tô sempre a favor de feriado, cara. É mole mesmo. Qual que é o MMDC? Fala aí, então. Só pode usufruir se souber. Como é que é? A Revolução de São Paulo, pô. É por causa dos caras lá, o MMDC. Nem eu sei, pô. Miragaia, Drauzio e Camargo. É, os carinha lá se rebelaram lá, acha que isso é maneiro. Exato. E deu feriado. Tá bom, tá bom. Deu feriado pra Santos, deu feriado porque é merda que eu não acredito, foda-se. Pode ser tudo feriado. Ô, cara, que pagão. É, pagão, total. Pagão, né? E temos o Change também pra comentar o Jaspion. Opa, tô aqui. Eu, mais uma vez, desculpe de novo pelo atraso desse episódio. Culpa minha. A gente vê quando dá, cara. O Jasper é assim, ele vem quando precisa, né? O Brasil saiu da Copa, aí temos o Jasper pra salvar. Não tem Brasil, tem Jasper, isso aí. Exato. Aliás, eu queria fazer um comentário que essas musiquinhas que vocês ficam escutando aí antes de entrar a gente ao vivo no episódio, enquanto o Bruno tá preparando aí os esquemas aí, o sistema pra entrar tudo ao vivo, ele tá cantarolando a música, assim, um movimento que eu ouvindo aqui. Ah, é verdade. Vacilo, vou dar um boot da próxima vez. E outra coisa que acho que é legal a gente comentar, né? Notícia fresquinha sobre Jaspion, que diria, né? Bom. Que vai ter o gibi brasileiro do Jaspion, cara. Isso é muito mangá, foda. Mangá é gibi, né, gente? Vai, o mangá brasileiro do Jaspion. Com a arte fenomenal de Michel Borges. Eu vou te falar que ele me lembrou que em um dos podcasts do MDM, algum tempo atrás, eu falei que queria ver um mangá do Jaspion desenhado por ele. Tanto que ele tinha me mandado mensagem pelo message do Facebook, que a gente tinha amigo por lá. Aí falou, Change, semana que vem vai sair uma notícia que seu cérebro vai grudar no teto, cara, mas eu não posso falar nada agora. Aí tá bom, vou ficar de olho assim, cara. E saiu a notícia, realmente eu precisei de um rodo pra passar no teto pra tirar o meu cérebro de lá. Porque... Vai ver se a gente conversa mais sobre isso lá no podcast do MDM, a gente avisa vocês aí também. Muito bem. Não, e aqui também, a gente vai arranjar esses mangás e vamos ler aqui como se tivesse um episódio, cara. Pô, aí sim. É tipo, agora a página 3, todo mundo vira. Leitura simultânea. Exatamente, cara. Ué, vai lançar um mangá. Eu não entendi muito bem se é um volume só, se vai ser uma série de mangás. Vou ficar esperando pra o que vai acontecer, mas eu fiquei bem empolgado também dessa parada de ter um mangá do Jaspion, cara. Daqui diria, né? 2018, notícia fresquinha do Jaspion, cara. Isso é muito legal. Vai ter um filme brasileiro do Jaspion também, cara. Foi, tá em voga. Tudo. Jaspion tá de volta, cara. Voltou ao seu lugar merecido, Jaspion. Exato, isso aí. Exato, cara. Vamos ficar de olho aí. Pra ver qual é que vai ser desse mangá. Achei da hora a ideia, inclusive. Tinha aqueles gibizinhos, né? Na época que passava o Jaspion. Que a gente precisa arranjar também. Sim. Pra poder comentar. Sim, comprava tudo aquela parada. Cara. Comprava todos. Era maravilhoso. Era maravilhoso. Que seguia o tom desses primeiros episódios que a gente tá vendo aqui, né? Do Jaspion. A gente comentou em algum outro podcast. Eu sempre esqueço que a gente comentou no outro podcast que faz tempão. Nem sei o que eu já falei. Deixa eu passar aqui então pra passar os bagulho aqui da rede social, pessoal. Bom, podcast do jaspion.blogspot.com.br. Lá tem um feed, inclusive, pra quem quiser pegar os áudios separados, né? Sem um vídeo. E você pode ir no facebook.com/podcastdojaspion, que lá tem as postagens de cada episódio. Não tem o canal do YouTube aqui, mas se puder se inscrever no canal é bom também, porque aqui tem o vídeo, enfim, você pode deixar comentário e tal. Mas a gente não tem uma URL amigável ainda pra fazer bonitinho. Então procure, de repente, no YouTube podcast do Jaspion tudo junto, ou tudo separado, sei lá. Tudo separado é ótimo. letra por letra separada, quer ver se achar. Fale com a gente no Twitter, tem Bruno Mazer, arroba Bruno Mazer no Twitter, o arroba Nerd Reverso e o arroba ChangeMDM. Além disso, se liga no canal do Tokusatsu TV, que é o canal oficial, inclusive, da Sato Company. Tem Changeman, tem Flashman, tem Jasper, tem Jiraiya, Jiban. Pra você poder assistir, inclusive, os episódios que a gente comenta aqui, lá tem pra ver. E o esse mangá que a gente comentou, inclusive, é tudo licenciado pela Sato Company, tudo pela Toei, etc, né? Engraçado isso, né? A Toei com o Jasper pediu e liberou. Agora era, o antigo era não, hein? Acho que o antigo era freestyle, cara. Porque era uma zona, cara, que era o Jasper e o Changeman viviam no mesmo universo. E o Boomerman namorava com a Change Marmaide. E aí depois eles botaram o Maskman no mesmo universo. Ah, não era oficial. Que maravilhoso. Mas eu achei engraçado esse negócio do Jasper. Pediu pra fazer um filme brasileiro, faz. Quer o mangá, faz. Os caras atuei realmente, Jasper pediu, tá fazendo. Cara, é isso aí, né, pô? Acho ótimo, cara. Tá certo. Pra melhor pra gente, né? É, eles não vão fazer nada com o bagulho, né, cara? Acho ótimo eles deixarem a galera que quer. Tá lá mofando, né, cara? Porra, ninguém pede essa merda. Vamos deixar o cara fazer, tá certo. Então, muito bem. É, nós vamos falar hoje, senhores, do episódio número 3, O Sonho do Menino Galáctico. Então, vocês não se lembram desse episódio, né, gente? Cara, então, eu tava falando com o Nerd Reverso, eu não vi, eu queria chegar nesse episódio sem ver nada, assim, pra ter a primeira impressão registrada aqui. Mas aí eu tava vendo o seu tweet, quando eu comecei a ler na Magdeira, eu falei, puta, lembrei do episódio, cara. Não tem como não lembrar, né? Não tem como não lembrar, porque esse moleque, ele deve falar umas 500 mil vezes, assim, o nome desse bicho. Eu fico imaginando a loucura que é. Que era no ambiente, no estúdio de dublagem, pra falar esse moleque. Eu vou fazer um desafio aqui. Eu vou anotar aqui no post-it quantas vezes ele vai falar na Magderas. Então, eu imagino que o dublador, ele deve ter ficado puto de ter decorar esse nome. E ele meteu o nome no episódio mais vezes do que tinha no japonês. Só porque, não, agora eu vou mostrar que aprendi também. Foda-se, vou repetir 500 vezes. Eu fico imaginando que depois desse episódio, esse moleque deve ter ficado igual. Você lembra do laboratório de Dexter? Quando o Dexter só consegue falar omelete de fromage? Depois desse episódio, ele só deveria só falar: ei, como é que tá falando? Na Magderas. Uma coisa assim. Chamava todo mundo: olá, Magderas! Outro dia, cara, eu tava vendo. Eu até tuitei outro dia, foi engraçado. Eu tava vendo Copa do Mundo, né? Aí depois da Copa do Mundo começou o quê? Belíssima, né? Que só fala disso durante o jogo. E quem que tava na Belíssima? Se não o nosso queridíssimo Carlos Takeshi. Eu achei que você falou que a gente tava na Copa do Mundo, na Belíssima, na Magderas. Mas não, aí foi surpreendente, né, cara? Aí fomos surpreendidos. O Jasper namorando a Cláudia Raia, cara. Que isso, cara? Aí sim. Jasper, pô. Muito bom, cara. Excelente. O Rodrigo Lourenço perguntou aqui pra vocês, ó, Jaspion ou Jiraiya, quem ganha? Jaspion. Você vê que o Jiraiya, ele recentemente tem aparecido, né, em vários... Ele vai voltar, pelo que eu ouvi dizer. Ele vai voltar e ele também já apareceu em alguns, assim, episódios. E o Jiraiya chega metendo, porque na série do Jiraiya, na antiga série, os adversários do Jiraiya eram, tipo, ninjas normais, assim. Sim, então ele meio que... A força dele era equiparada a um ser humano normal, mas nessas recentes aparições, cara, o Jiraiya chega dando bico em monstro, assim, sabe? Exato. Ele volta com o poder da lenda, né? O lendário, né? Tem que dar uma levantada na moral dele, né? Com certeza. Pô, tamo aí, né? Pô, mas Jiraiya também é no coração, né? Todo mundo. Não, só fazer o OBS rápido do Jiraiya, né? Que você pensa ninja, você pensa aquele cara todo de preto, que anda nas sombras, tal, não sei o quê. E o Jiraiya era a porra do ninja com a armadura vermelho brilhante, cara. Dourado. Tipo, caralho, branco. Ele tinha porra branco, de... Sim, era branco e vermelho. Não, e aí depois que rola aquela parada dele ganhar os apetrechos novos lá da armadura, ele ganha umas ombreiras douradas, assim, que assim, caraca, pior ninja do mundo, né? Não, mas era incrível. Vai te falar, quando ele botava a ombreira dourada e o óculos azul, ficava foda, né? Aí você ficava, caralho, agora fudeu, né? Agora ele é foda. E quando aquele inimigo dele mete uma espadada no ombro dele, quebra a ombreira dourada dele. Puta, não, pois cara. Ele botou a ombreira exatamente por isso, né? Que na luta anterior tinha rasgado a armadura dele com aquela espada, né? Sim. Aí não, agora não. Agora vai meter na ombreira e vai quebrar a sua espada. Era maneiro. É espada olímpica, né, cara? Esse é assunto pra outro podcast. Esse eu prometo, hein? Quando a gente acabar o Jasper, a gente faz o Jiraiya. Mas depois do Jasper, o Changeman. Que aí... Justo. Bom, então bora pro episódio 2003, então, o sonho do menino galáctico. Galáctico. É muito Galáctico. Bom esse nome do episódio, né, cara? Bom, então estamos zerados aí no nosso episódio. Pronto pra contagem? Sim, vamos lá. Então bora. Um, dois, vai! Bola de fogo. Tira de fogo, né? Cara, o fantástico Jaspion. Esse riffzinho de guitarra, melhor riff de guitarra. Vou sempre falar disso, cara. Parece que foi o AC/DC que criou isso, um riff tão legal, cara. É muito bom, né, cara? Que cabeleira, velho. É linda essa cabeleira. Ó, a Rayane Carvalho perguntou: Goku contra o Jaspion? Jaspion. Oh, o Jaspion tem o Dylan, né, cara? É difícil ganhar do Jaspion, cara. Cara, mas é muito engraçado, assim, porque eu recentemente vi uns episódios do Dragon Ball e li todo o mangá, né? Porque eu não tinha lido tudo e nem tinha visto a saga de Majin Buu. Chega uma hora que eles destroem a Terra no meio de uma batalha. Sim, é exato. Não, depois do Freeza o negócio fica muito freestyle no Dragon Ball, né, cara? Não, cara, fica demais. Sim, sim. Depois a gente faz um podcast do Dragon Ball aí pra começar. Caralho. Lá vamos nós então. Bora! Jaspion recebeu a missão do grande profeta e cientista Edin e busca... Profeta e cientista é muito bom, né, cara? Isso eu achei muito foda, né, cara? O Edin, ele é os dois, ele é profeta e cientista, é um combo muito foda. O sonho do menino... O cara é cientista pra caramba mesmo, né? Caraca, genial isso. Como é bonito, cara, não é? Eu gosto disso que o começa com o Jaspion tirando o cochilo na nave, né, cara? É aquilo que eu falo, o Jaspion é muito gente como a gente, né? Isso é muito bom. Muito, cara. É suficiente para suas necessidades energéticas. É, querendo uma carninha, tipo, né? Querendo um churrasquinho. Vai ver se o Star Trek começa com o Capitão Kirk tirando o cochilão. Não tira, pô. Cara, vê se o Star Trek começa com o Spock metendo a mão na cara do Capitão Kirk. Exato. E essa tangosa, essa aparição aí no universo, mano? Ah, cara, mas ele... Ele é evil, né, cara? Coisa foda. Ah, entendi. Ele está fumando uma onda do mar, é isso? Sei lá, é o que tá acontecendo. É, cara, ele, olha isso, que tosco. Ah, eles estão fumando por dentro de uma onda do mar. Não, cara, ele tá entrando num warp, né, cara? No bando de minhoca. Sim. É pra fazer esse efeito, eles filmaram dentro de uma onda da praia, cara. Olha isso. É isso, verdade. É isso, maneiro, gente. E tá repetindo. Olha isso. A nave toda dentro de uma onda repetindo. Eu maravilha. Eu não tinha reparado isso, cara. Olha isso, cara. Que maravilhoso, né? E eles dando cambalhota dentro da nave, né? Que maravilha. É. Tá fora de controle. Ai, caraca, isso é de bom demais, né? Eles simplesmente rodaram o mesmo take de 0.8 segundos de uma onda e repetiram em looping, cara. Tipo um GIF animado, sacou? Pô, e naquela época, pra você filmar um tubo de onda, não era fácil não, cara. Planeta Drod. Essa é uma boa pergunta. Temos que inspecionar a nave. Jaspion, me ajude. Ok. Inspeção de nave, bom. Vamos lá, Mia. Não, eu adoro isso, que rola. Vamos inspecionar a nave? Vamos, ele sai pra passear com a Mia. Né, cara? Fica aí inspecionando a nave, sua otária. Ah, tem que levar o cachorro pra cagar, né? Fora. Assim. Justo, tem isso, tem isso. Olha lá, cidade alienígena, bora. Opa, contou aí? Uma. Vamos lá, na Magderade, contei. Que monstro, né? Bicho escroto, né, cara? Tá que pariu. Não, cara, aí você vê que é um episódio história sem fim, né? Que, cara, obviamente tá imitando aquele design do Falcor, né? Sim. Na Magadeiras, levante! Por favor, levante na Magadeiras! Levante! Levante na Magadeiras! Levante! Pô, mas esse bonequinho aí é muito bom, cara. Então. Ele foi atingido por uma flecha venenosa. Quem mandou, né? Olha a flecha venenosa. Ele fala, peraí, dá uma pausa aí. Dá uma pausa aí, dá uma pausa aí. 4:37. Vocês já pararam? Que ele falou duas vezes o nome diferente. Ele falou Namagdera e depois falou Namagdorado. Sim, ele ainda não sabia. Depois até o final ele decora. Ele decora, é prova de física. Mas ele chorando, cara, que genial com o bicho chorando. Não, e você viu o somzinho que faz? Meio... É! Não, e se eles fizeram nessa escala aí, cara, botaram um balde, né, pra eles chorar daquele jeito ali. É, não. Caraca, tipo, na Magderada acabando com o riacho ali. É a mangueira ali. É a mangueira. Não, mas é, a gente vê pelo menos a primeira vez o monstro bonzinho, né, aparentemente. É, não, e vale ressaltar o que o Nerdiverso falou aí, que tem um bicho grande, né, cara, de construir esse modelo aí, que é maneiro. É, cara. Exato, fizeram o cabeção bruto mesmo. É, tem cabeção animatrônico, né? Tem a parte também mais pra frente que ele come a maçã e você vê o bocão mexendo na frente dele, sabe? Tipo, fizeram um puta bonecão pra fazer isso, assim, é bem legal. Pois é, exato. Bora voltar? Bora. 4:38, então. 1, 2, vai. Não morra, por favor. Eu acho que essa coisa do monstro bonzinho também reforça isso, aquela coisa do Satan Ghost tem o poder de enfurecer os monstros. Então assim, ele não cria monstros, né? Monstros existem no universo. Peraí, rapidinho, só dá uma pausa aí. Deu uma... Onde é que vocês estão? Qual o menu? 452. 452. Tá bom, peraí. E aí tem isso, né? Pronto. Que os monstros existem no universo. Eles não são necessariamente maus, né? E o Satan Ghost é que torna eles do mal, né? Exatamente, pois é. E é legal isso, no terceiro episódio já mostra, porque até agora a gente só tem visto os monstros que saem debaixo da jaboladão. Terra, né? É jaboladaço, exato. É. Então realmente é bom. Vamos lá então. Oh. 1, 2, vai. E neste planeta, um acidente de nave espacial. Meus pais morreram, e foi ele quem me criou. Triste, blá, blá, blá. Que ele cuidou de você? Até o guri parece meio com o guri do História Sem Fim, aquelas roupinhas meio de atreio, fantasia, né? Medieval. Ali, traga o antídoto. Antídoto? Traga o antídoto, né? Nós temos um antídoto. Ah, é inútil. Não temos antídoto suficiente pro tamanho dele. Tudo bem. Rio. Eu vou até a cidade buscar. Os habitantes daqui não gostam de Namagderas. Não darão um antídoto. Então, foram eles que atingiram Namagderas? Foi ordem da líder Cleon. Temos que fazer alguma coisa, senão ele morre. Somente a fruta da vida pode salvá-lo. A quest. Fruta da vida? Ela tem poderes mágicos. A quest do episódio. Então... vamos consegui-la. É que precisamos passar pelo Vale dos Ventos. Não, pausei. Pausei. 45. Cara, eu adoro, tipo, como é... Todo o argumento do episódio se resumiu em exatos 6 segundos, né? Então, na Magderais, tomou uma flechada porque o povo não gosta de monstros. Exato. Aí agora ele vai morrer? Vai. Não, mas tem que salvar, pegar a fruta da vida. Então tá bom, vou lá pegar. Tipo, nenhum questionamento, né? Exato, te deu a quest, cara. Não, e o que eu acho engraçado também é que, tipo assim, eles se preocuparam na Henri e falaram, não tem antídoto o suficiente. Tipo, mó sentido o negócio. Tipo, como assim? O episódio tá cagando pra tudo e não tem antídoto o suficiente. Então, não. E como assim? Tipo, não, nós temos um antídoto para flecha venenosa específica desse país, hein? Pega lá, tá lá na... Exato. Tá lá na... na sala junto com a mesa de ping-pong, sei lá, porra. Muito bom, cara. Mas sim, ele terminou a quest já. Ir atrás da cara, é tipo a quest, né, de videogame. Esse molequinho tá iluminado, assim. Exato. Um íconezinho em cima dele, né? E o bolso atrás dele, tá ligado? Exatamente. É, cara. Ai, caraca, genial. Bora, então. 1, 2, vai. Vamos lá. Vale dos Ventos? Uhum. Vale dos Ventos. Bom. Então me leve até lá. Tá, fica pra lá. Ali. Minha cor! Ah, isso aí é uma sacanagem, cara. Olha essa cena. De novo fazendo o ator que tá vestido de Mia correr. Cara, essa roupa é horrível pra correr, cara. Eu fico com uma pena toda vez que eu vejo a Mia correndo, cara. Olha lá, apareceu os monstrão. É muito vacilo com o ator. Cara, essa agora vem a poça do mal. Não posso deixar que peguem a fruta da vida. Aquele monstro amaldiçoado é uma ameaça neste planeta. Precisamos eliminá-lo. Aí eu acho que sempre um pau no cu pra atrapalhar a sua quest, né? Porque você não achou que ia ser tão fácil assim, né? Vítima da destruição. Pela ira dos monstros. Logo, logo, Namagderas se tornará muito perigoso. Ah, não, parei, dá uma pausa. Pausei. Cara, que Que atriz é essa, cara? Tipo, ela chegou assim e falou: essa ilha já foi destruída. Aí dá uma pausa pela ilha dos monstros. Tipo assim. É que lá é uma flexão diferente, outro povo, né, cara? É, tem que fazer a dublagem e casar, cara. Não tem muito jeito. É isso. É, deve ser. Tem que fazer a dublagem e casar. Foi mal. Não abriu a boca, né, cara? Opa. É genial, né, cara? Mas ela tem um ponto, né, cara? Ela sabe que o Satan Gozo aqui tá enfurecendo os monstros, né? É, não, sim. Ela tá na razão dela, cara. Não, eu acho que é legal que não é uma coisa meio preto e branco, né? Tipo. Uhum. Tem um motivo pra ela estar impedindo eles ali. Ela tem a razão dela. É, exato. É, sim, tipo. Não, e você vai ver justamente que ela meio que tá certa, porque vai dar merda. Vai dar merda. Exatamente. Eu pensei a mesma coisa, ela tava com razão toda hora. É, 6h39, bora? Vai. Peraí. 6h39? É, pode ser um pouquinho mais. A margem de erro tá tranquila. Pronto, pô, agora foi. 1, 2 e vamos. Satan Gozo? É o Satanás. Seu objetivo é exterminar a Satanás. Ele exerce uma forte magia sobre os monstros. Eu não acredito nisso. É verdade. Eu acredito. Temos que cara, esse cara é Satanás, bicho. Pô. Eu duvido que esteja no original, cara. Caraca, o Jasper é um foda, cara. Olha! É, mano. Caralho, ele parou a arma dele. Ele é muito porradeira lá. Caralho, essa cena é foda, hein? Diz aí, cena é foda. Cara. E passou parado, mano. Olha lá. Passou, é. Vai querer me pedir? Cara. É, tenta aí. É. Pedreira na tua aí, clássica. Grande pedreira. Lá está. Pô, parece afiada essas pedras, então, né, cara? Aqui, mano. É, mas é muito arriscado. Outro quadrante. Bem, vamos. Essa cena é maravilhosa, velho dos ventos, cara. Ora essa! Não tem vento aqui não, Jasper. Caralho, olha bem. Achou que ia ser fácil. Essa é muito boa, cara. E liga o ventilador gigante, né? Nada, deve ser aquele ventiladorzinho Britânia que compra na loja americana, só que o cara tá colocando a cara dele, assim. É tudo interpretação, cara. Tudo stage. Olha lá. Muito bom. Essa coisa ridícula, olha. Ele tá claramente rindo ali, cara. Olha isso, viu? Muito bom. Já é tipo, ué, cadê o Henri, né? Ah, isso é bom demais, né? Cara, quando ela dá essa tela azul da vida, cara. O piripaque dela. O piripaque do Chaves dela, né, cara? Exato. 1, 2, 3. Ai, que terrível. É o melhor reboot de todos, né? Como é que se vem esse vento todo? 1, 2, 3 já era. Quem dera o Windows fosse assim, cara. Essa região, ela é ultra sensível. Então, é melhor ele sozinho. Vocês ficam aqui, é melhor. Eu volto logo. É a música da aventura, né, cara? É a música da aventura, cara. Já percebeu que essa música sempre toca quando o Jaspion vai fazer alguma coisa, alguma mas meta, no final, né? Não dá certo. É a música da tentativa e erro. Vai fazer alguma coisa foda agora, provavelmente. Aí é muito bom que já teve a cena engraçadinha, né? Agora, não, vai o Jaspion sozinho, que agora é a parada fica séria, né? Exato. Olha lá, mas desmontando a pedreira, pô. É, ele foi processado por isso, cara. É. A pedreira não dá. E eu tô com pena de quem vai lavar essa calça branca do Jasper depois de se arrastar na pedreira. Ah, você fala da roupa da Mia, cara, usar essa calça branca deve ser foda também, né, cara? Mó apertadinho, assim. Exato. Né? É muito ridículo, cara, como é a fruta não tem nada a ver com a pedreira, cara. Eu só botava. Né? É tipo, cara, botou a quest no Very Easy pra poder achar mesmo o objeto, cara, né? Eu não sei pra vocês, mas essas cenas de quando o Jasper pulava, foda, cara. Eu achava criança, foda. Eu só pulava assim, cara. Eu gosto das câmeras ao contrário, que você obviamente vê que são ao contrário, mas, cara, quando era novo, assim, caralho, que foda, olha o tamanho que da altura que ele pulou, né? Olha lá os caras. Ei, Jasper pulando. Opa! Ó, transformou. Agora o bicho pegou. Ele transformou, cara, de mortal pra trás, cara. É, é, o cara esse, é foda. Esse sonzinho da arma laser é muito maneiro, né? Sim. Essa foto não tem nada a ver, cara. Então a árvore de Natal, isso aí, é, ele pegou a bola da árvore de Natal. Uma bola de vidro. Exato, não tô de morder nada essa porcaria. Já pegou, já resolveu, é cara. Já era. Você tem que comer. Coma. Coma. Não, aí tem um momento de tensão, né? Será que vai adiantar, né? Será que ele vai comer? Momento tenso, gente. Esse olho abrindo, rápido, cara. Faça o comer. Ele não tem forças pra isso. Coma, senão você vai morrer. Coma, na mão. O Jéssimo puto com o monstro, cara. Por favor, coma. Vou dar uma porrada. Come aí, porra. Eu quero que você viva junto comigo. Caralho, eu trabalho que eu tive que pegar essa porra, né? Isso. Abre a boca. Toma. Tá lá o bocão que fizeram, ó. Caraca, maneiro, cara. Hã? E barulhinho? Conseguimos. Aí já muda pra maquete de novo. Isso, não morderás. Deixa descansar um pouco. Ele vai ficar bom, não vai? Não vai? É, não há mais perigo. Só pra falar que eu tô anotando aqui, tá? Já tem 17 vezes que ele falou na Magdeira. Esse momento melancólico. É, e tem o flashback do Jaspion, mó maneiro. Ah, flashback? Na mesma situação. Jaspion era ainda uma criança quando a nave que o transportava, caralho, e a seus pais numa disso. Viagem espacial foi obrigada a uma aterrissagem fatal. Ele foi o único sobrevivente. Essas imagens, Edim, cara. Foi o seu salvador. Sim, é a origem do Jaspion, cara. Ele cresceu convivendo com os animais. Ah, não. Dá uma pausa aí. Peraí. Primeiro. Não, dá pra... Primeiro, daí o... Eu parabéns por essa ilustração de Jaspion. Você viu a textura? Parece que foi feita em tela e pincel mesmo. É, então, parece que... Exato. Mas a segunda parte, você viu o narrador falando, tipo... Então o Odin salvou o Jaspion e o Jaspion cresceu com os animais. Tipo, Odin é um animal, né? Não, é muito louco a primeira imagem, porque, tipo assim... A gente vê que uma nave, né, quebrou, parece que aparentemente quebrou... E só tinha o bebê Jaspion, e aí um profeta pegou o bebê Jaspion. Tipo, a nave mega espacial e o profeta. E cientista. Profeta cientista, sim. É muito doido. Parece uma pintura de Cristo, sabe? Vai ter uma nave do lado. É uma nave que é igualzinha o Destroyer do Star Wars, só que pequena. Uhum. É, a nave cai e só tem o bebê vivo, então assim, meio chupinhado da história do Super-Homem. Uhum. Né? E aí o velho profeta acha o bebê e cria o bebê. Tipo assim, quer dizer, cria não, né? Deixa pros animais criarem, né? Criou meio selvagem, assim. Exatamente. Ah, não. Dividir a comida com os porcos, com as galinhas, assim, né? Parada meio assim. Aí é louco, porque se ele nasceu com os animais, o Edinho ele é da cientista e profeta do quê? De quem? Sei lá, né, bicho? Cara. Da natureza, né? Tipo coisa que... Né? Cientista, paz e amor. Assim. É, aquele clássico, né? É melhor não pensar muito nisso. Exato. Mas tá aí, a origem secreta do Jaspion. Exato, exatamente. Bora voltar, tô no 12 e 10, pessoal. Peraí. Pronto, vai. Afina aí. Um, dois, vai. Musiquinha triste. Jaspion, a nave já está pronta. Anda, vamos logo. Ei, o que foi? Nem parece você. Ainda tem esperança que aquele monstro ressuscite? Bolas, fique quieta. Ok. Caraca, grosso, cara. O robô não entende, né, cara? Cara, esse bicho é muito feio, cara. Então, se mexeu! A Magdeira se mexeu! Aê, peraí, falou Magdeira. Acorda! Outra. Olha! Ele tá abrindo os olhos! Aê, na Magdeira! Viva! Olha lá, gente! Nós o salvamos! Viva, na Magdeira! Viva! Aê! Olha lá, gente! Acordou! Tá, na Magdeira! Bonito, emocionante. Bonito. Pausa do intervalo. Não, aí, dá um pause, né? Pois é, aí nessa hora que deu o intervalo, eu virei e fiquei assim, caralho, mó cara de final de episódio, mas ainda é o meio. Então, assim, é óbvio que vai dar muita merda ainda, né, cara? Só dá pra dar merda, né, cara? Acabou tudo direitinho, né, cara? Tipo, tá muito bom pra ser verdade, né? E tá no, aí que eu vi, caralho, é o meio do episódio, fudeu, vai dar muita merda ainda, né? Todo mundo feliz, né, cara? Deixa eu ler uns... Exato, tipo... É tipo, o final feliz chegou cedo demais, né? Tá errado, cara. Tá Ou não, mas não, mas é porque no primeiro episódio, se lembra? Que são dois episódios, um pra cada bloco? Então é. Talvez seja isso, né? Mas não é, né? Porque vocês já viram. Mas é. E é engraçado isso, porque são 10, 12 minutos de episódio e a gente teve um puta arco já do menino Galáctico, flashback do Jaspion. Toda flash. A leitura, sim, mas você já viu que o ritmo começa a mudar um pouco? É, agora tá um pouco mais devagar, assim. É, verdade. Tipo, se fosse baseado no ritmo do primeiro episódio de Jaspion, eles já teriam ido pra Terra, voltado pra outro planeta e encontrado mais três monstros gigantes. Exato. Aí não, ele tá indo devagar, assim. É. Por enquanto a coisa foi simples. Chegaram no planeta, viram um monstro doente, ajudaram o menino, o monstro se recuperou, beleza. Aí então não saiu muito daí, né? Eu acho que esse, não sei se é porque ele vai mais nesse lado emocional mesmo, do menino com o monstro e tal, essa relação de amizade, amor e tal, isso que é. Mas ele não tem muito plot, assim. O plot dele não é muito grande. É, você vê que aí foi metade do episódio e você pode resumir em duas frases, assim, que aconteceu, né? Encontrou um menino doente com um monstro doente, foi lá e arranjou um antídoto pra ele. É isso. Né? Não, sim. Tem uns pormenorezinhos, mas basicamente a história é essa. E o episódio como um todo é muito simples mesmo. Também não acontece tanta coisa depois, não. Então, eu acho que isso, mais a trama simples do outro. Cara, aquele outro que a gente viu que o cara vai e tinha a nave fantasma, aí o alien maluco com a peruquinha antiga, e o satélite que foi possuído pelo satélite. É tipo, pois é, então assim, cara, aquilo era muito mirabolante perto desse. Isso aí tá, tipo, muito normal, né? Sim, digamos sim, assim. Sim. E tem essa coisa do Jaspion, né? Se relacionar com o menininho por causa da história parecida e sim, tal. Sim, é legal, é legal, é legal. Não, ele é legal, mas eu fico pensando, será que os escritores pensaram realmente, ah não, vamos, a gente precisa dar um flashback pro Jaspion, pra audiência entender quem ele é, sabe? Tipo, porque não tinha necessidade, eu não tinha necessidade de saber que o Jaspion tinha se passado triste, tá ligado? Se ele só fosse lá em frente, enfrentando monstros, eu tava bem ok, tá ligado? Não sentia falta de um background do Jaspion, tá ligado? E eles se ocuparam em fazer, tá ligado? Eu achei interessante. Não que seja importante, né? Mas fizeram. É, exato, exatamente. É, deixa eu ler aqui a galera. Diga. É um comentário aqui do Caio Santos. Seria a Mia um pré-Sonic? Eita, caraca! De quando que é o Sonic? A gente já não falou disso, cara. Eu tô bem louco. Sonic, vamos ver. Sonic. Sonic é 90, né? Na minha memória é, mas... 91, olha aí, o primeiro título saiu em 91, então é pré-Sonic. Pré-Sonic, sim. Pré-Sonic. Ela parece um Sonic bem, bem, bem inaugural mesmo. Rudimentar. Beta, o Sonic beta, né, cara? Um Sonic com anfetamina, só se for. Aqui, o Keystone, imaginando a porrada de XP que o Jaspion vai ganhar. Se matar um monte grande, né, cara? A Quest, Ah, nem foi tão, assim, o único obstáculo dele era um vento, cara. XP foi baba. Não, acho que esse é mais aquela quest que tem cutscene no final, que é tipo, monstro voando, se recuperando. Só tal. Historinha, quest de historinha. Historinha bonita. A Rayane Carvalho falou que queria que tivesse mais episódios. A gente vai tentar gravar mais, né, vezes sim, aí. Sim, sim. Mas, cara, vamos ver, vale aí. Pode ficar tranquilo. Vai a série toda, né? Que são o quê? 52, não é isso? 46. Daqui a 39 anos a gente termina. Exato, gente. Sem pressa. Vambora. Sem pressa, 46. Tem que degustar os episódios, gente. Não é assim? Exato. Quando a gente vai ver um filme no Galáctico de novo? Não vamos ver. Então a gente tem que aproveitar. A coisa do XP, né? Da quest, é que não foi quest de ter muito XP. Foi quest de liberar o lore do personagem, tá vendo? Tá certo. Na hora liberar que você cura o monstro, você descobre o passado do seu personagem, é isso. Liberar aquele textinho que fica no menu de quests ali, que você nunca vai ler, só por falar. Exato. Antes da gente voltar pro segundo bloco, só contagem aqui, 22 na Magderaz. Contando. Depois eu quero o desafio, cada um falando na Magderaz 22 vezes, seguido. É impossível. Ai, caralho. Tô no minuto 13 e 14. Tá. Pera aí, rapidinho. Tranquilo. 13 e 14, pronto. Certo, JP? Tudo certo. Então, beleza. Então, bora lá. 1, 2, vai. Pera. É muito bom, né? Que é da alegria. Jaspion! já estão lá andando com o monstro. É, um monstro todo felizão, pimpão. Aquele monstro estava morto. Óbvio, foi da merda. Como foi que ele ressuscitou? Foi a força do amor do menino. Foi a força do amor. Olha só. Amor? Você não vai entender. Não foi a fruta mágica, não, né? É, não, já acho que foi piegas pra caralho. Onde é que tá? Onde? Onde? Pare! Que isso, que indecente. O amor não se enxerga com os olhos. Mas é uma coisa muito importante. Não, já tem. Não entendi nada. Jaspio, Jaspio! Essa dublagem, meu Deus do céu. Na Magneira! Agora vai. Vai. Agora deu merda. Uia, cara, ele aparece aí. É, mano. Ei, Satangos. Satangos! O terrível Satangos tem o poder de enfurecer os seres e transformá-los em monstros incontroláveis. Caralho, ficou feião, cara. Ele ficou horrível, cara. Ganhou um chifre e tudo mais. Eu acho maneiro que o Satangos é aquele cara que chega, faz a merda e vai embora, né? É, exato. Da puta. Tipo eu no grupo de WhatsApp da família. Joga merda e vai embora. Joga a polêmica e vai embora. O que houve com você, na Magderas? Pare, Coco. O pior é que ele não bonito. Ele não joga tá polêmica, fazendo... ele pega a polêmica e potencializa, né, cara? Saca fogo na gasolina no fogo. Olha o drama, olha o drama. Ele está completamente dominado por Satangos. Andy, leve-os pra e longe. E agora, okay, né? Tipo, passou 12 minutos criando empatia com o monstro, né? E agora, como é que você destrói a porra do monstro? Olha lá, olha aí. Pro Dylan dar um soco na cara dele, né? Exato. Cara, eu acho bem difícil esse flamethrower aí da boca do bicho, cara. Isso era simplesão, velho. Cara, obviamente o ator fica até queimadinho, fica até bronzeado. Cara, se eu fosse presidente da FIFA da Toei Animation, nunca isso iria passar. Não, cara, isso deve ser tipo muito perigoso. É totalmente, cara. Tudo inflamável ao redor dele, certeza. Né? Essa roupa de espuma aí, né? É, exato. Ai, tá chegando na cidade, ó, cara. É, mano. Olha lá. É, ó, aquilo que a moça tinha medo aí, ó. Aconteceu. E ela olhando lá, ó. Aconteceu o que nós prevíamos. Põe o conversor de raio térmico em posição de ataque imediatamente. Conversor de raio térmico, velho. Que é um conversor de raio térmico? É, vai botar o bicho no micro-ondas, é isso. Olha, cara. Alan Motospace. É tipo aquele plano do Nolan, do Batman Begins. Alan Motospace. Tinha um amigo meu na época que passava o Jaspion, que ele se chamava Alan, cara. Ele se achava... Cara. Cara, eu tenho o nome da moto do Jaspion, cara. Não, assim, é um nome muito idiota. Inclusive, não faz nenhum sentido, porque o nome do original dessa moto é Iron Wolf. Exato. Lobo de Ferro. Né? Mas, assim, sei lá quem foi o maluco da dublagem que falou, não, o nome maneiro pra essa moto aí que eu tô vendo, que é esquisita, vai ser Alan Moto Space. Não, mas a questão é justamente essa. O original é Iron, e o japonês fala como? Aaron! Aaron! Aaron! O cara achou que era um L. É, Alan, não tinha, Alan, não tinha é roteiro, Alan, não tinha porra Alan. Nenhuma. Aí é Alan, então. Puta merda. Pô, e aí, antes, cara... pois é, o cara falou, vou botar meu nome na moto. Cara, mas o design dessa moto é muito foda, cara. Obrigado. Nossa, era muito sonho de consumo essa moto aí. Cara, e o maneiro que era operacional, né? A moto andava, né? Sim. É, cheio de bagulho pendurado nela, mas andava. Esses veículos todos de Jaspion, eles usavam muito... São todos maneiros, cara. E aí, de conta de quantas vezes eu ficava desenhando esses veículos em todas as folhas de caderno da escola. Ah, essa temporadinha do Rony é muito foda, né, cara? É, tudo maquete, né? Tudo maquete. Tudo maquete, alegria. Tudo maquete. Se eu destrijar o sonho de vocês, tudo maquete. E aí, essa porra desse veículo, cara, que é muito assim, mas, caralho. Peraí, dá uma pausa aí. Pausou. 8.01. Porra, o Jaspion vai lá, pega a moto. Vai lá pra rainha lá, sei lá, imperadora desse planeta, uhum, e fala, não atirem um raio no monstro. Aí ele vai dar um tiro na boca do monstro, né? Porra. Mas esse aí é só atordoante, cara. Esse aí é só o phaser pra atordoar. Ah, o tá, outro é tipo, cara, vai partir o monstro no meio. Não, esse aqui o meio é só... Exato. Mas Porque eu tava falando desse veículo aí, cara, ele... É muita ideia de criança, né? Que é um veículo que, cara, é um tanque voador, mas aí ele abre e sai um jatinho de dentro, cara. Você criança, você pira com isso, cara. Sim, sim. É muito foda. É maravilhoso, né, cara? Pra virar brinquedo, eu não sei como que não tem essas porra aí pra vender, cara. Um Dyna gigantesco que de dentro saiu todas as naves dele. Isso no Japão. Imagino que no Japão deve ter tido, cara. Deve ter tido isso. Sei, porque no Brasil, só, o único que tinha era o boneco do Robocop pintado de jatinho. Exato, que eu tenho até hoje lá no Rio, cara. Tá lá, tá guardado. Mas o que eu ia falar é que, cara, essas paradas existem só pra vender brinquedo, né? Eles não fazem isso. Sim. Então, é óbvio que quanto mais motinho na vizinha tiver, mais brinquedos os caras fizeram pra vender, sem dúvida. Não, e essa, como vocês falaram, essas naves do Jasper são maravilhosas, cara. Porque eu lembro do o Kamen Rider, que era um Rider, né? E a moto dele era muito sem graça. Era muito paia. Cara, a moto do Kamen Rider era a mobilete verde que eu tinha lá em Saquarema. Então, com a cabeça de formiga na frente, era isso, tá ligado? É, era aquela moto, né, tipo grilo mesmo, né? Aquela moto gafanhoto. Aí eu falo, pô, ok, mas porra, do Jasper era mó da hora, velho. Mó espacial, parado. Sim, sim. Não, e uma coisa que a gente já falou aqui no podcast anterior, assim, o que é legal é você ver a unidade visual. Do uniforme do Jaspion, com o Dylion, com a moto, com a nave furadeira, com tudo, assim. É incrível, cara. É muito legal. Esse comentário que a gente já falou, como a gente tá gravando, sei lá, um programa por mês, cara, a gente vai se repetir mesmo. Quem fizer aí o binge watching do podcast do Jaspion vai se ferrar, assim. Vai ouvir, cara, normalmente eu me repito pra caramba, assim, que eu esqueço o que eu falei ontem, eu falo a mesma coisa. Então, imagina gravando um por mês, né? Pois é. Cara, mas como que... Alguém ainda não mudou uma moto de verdade e fez uma mala Moto Space, cara. O meu sonho é um dia andar na Paulista e ver uma mala Moto Space passando por mim. Pô, você que tem moto, cara. Como assim, cara? Faz um mod aí, não tem os malucos lá, o Pimp My Ride, por exemplo? cara. Então aí uma ideia nova de programa. Pimp My Ride Nerd Edition, né, cara? Que você pega o... É, ué. Porra, ia ser genial, cara. Coloca a turbina de avião na moto pra ela sair voando. Ah, não. Eu vi uns caras que criaram a nuvem voadora do Goku. Sério? Você viu o cara andando no trânsito com a nuvem voadora? Que ele pegou aqui. É muito bom, depois procura no YouTube. Assim, tá lá. Já vi umas versões de moto do Akira, que é maneiríssimo, né? Aquela moto do Akira também, já vi, é verdade. Mas essa funcional, voador, nunca vi, funcional, cara. Eu vi também um cara que também criou, com um jogo de espelhos, assim, aquela nave voadora do Luke do Ben Kenobi, né, no começo do filme, do primeiro filme do Star Wars, quando o Luke e o Ben chegam lá na cidadezinha. Eles usam pra ir pra cantina, né? É, aquela jatinho que meio que flutua. Tem um cara que ele botou ele fez, né, uma coisinha assim, uma motinha, ele fez ali e ele botou uns espelhos embaixo que parece que fica flutuando, cara. Faz é demais. Sentido, faz sentido. Pois é, muito, cara, bom. Muita oportunidade que aí fazer uma aula Moto Space, cara. Nem parece tão difícil. Faz aí, né? Faz aí, pô. Ó, dei ideia, só falta fazer. É, faz aí, né? Pô, tá louco. Depois me paga os royalties da ideia. É, a parte mais difícil já fiz, que foi pensar. Ai, meu Deus do céu. Bora voltar então, tô no 1801. Ok, também. Um, dois, vai. Quando eu tava vendo pela primeira vez, eu pausei o frame pra ver o que tinha escrito naquelas etiquetinhas atrás do Jasper. Uhum. E tem vários nomes em inglês, assim. É, ué. Tipo, a nave é totalmente poliglota. Jaspion. O tanque topeira. Tanque topeira é muito bom, né, cara? Cara, isso é muito maneiro, que eles tinham que criar umas situações muito específicas pro Jasper ter um tanque escavador, assim. É. Exato. Não, você tá vendo que ele tá no topeira e a navezinha tá, tipo, sozinha, no automático, cara. Controle remoto, é. É, mó estratégia lá, ele tá... Ele cutucou. Caralho, ele vai apertar o pé do monstro, cara. É, bicho. O cara, o monstro cair, é, ué. Pra não matar ele, né? Mas exatamente, ele tá usando formas não letais, né, de combater o monstro. É, então. Ele ativa o Dylion. O que eu acho legal, porque é um desafio diferente, né? Porque a gente já viu que o Dylion tem poder de matar um monstro. Então, assim, quando você tem que enfrentar um monstro, mas sem matar ele, né? Eu achei um desafio bacana. É, foi interessante. Grande Dylion. Olha, cara, é sempre muita emoção montando o Dylan. Sim, cara. Eu queria muito saber como é que ele... Como é que eles fizeram essa, essa transição do Dylan, cara? Tipo, realmente, o make-off, assim, era... Que é essa porra, velho? Ah, é tudo maquete, né? Porra, mas como é feito, cara? Depois só vira o cara vestido lá. Volte assim! Aquelas mãozonas enormes. Cara, muito bom. Dá uma pausa aí, dá uma pausa aí. Pausando. Muito maneiro que você tem um Dino lutando contra um monstro. Uhum. Que, sei lá, um monstro de outro planeta que tem um chifre na cabeça, solta raios pela boca, uhum. Tem garras nas mãos. E o monstro está dando bicos no Dino, né? É, mano. É que ele não é um monstro, né, bélico, né? Ele era um bonzinho e tal, não sabe o que fazer. Cara, tipo, o cara dá um chute no peito do Dino, cara. É maneiro, né? 19,42. Vira total luta livre a parada, né? Não vira, telecat, cara. Vai entrar o pé de boy marino aí daqui a pouco, né? Exato. Tá bom, peraí. No 3, então. 1, 2, vai. Cara, ele deu uma voadora no Dylan. Ele deu, cara, é genial. Ah, deu golpe de judô no Dylan agora. E agora é o famoso vale tudo. Pisando. Vale tudo. É, aí, não, aí é total telecatch, cara. Total. Pare! Na macaderaz! Na macaderaz! Mais um. Se tivesse um corner, ele subia no corner e pulava em cima do Dylan. Totalmente. Olha lá, ó. Troca franca de soco? Caraca, eles estão caindo na porrada, velho. Bem de bar, velho. Quebrar uma garrafa gigante na cabeça dele. Virou tipo trapalhões, a briga dos trapalhões. Sim. Esse raio era quebrar, muito da hora do Dylan. Quebrando a cadeira de isopor, né? Exato. Ih, ficou bolado, mano. Não tem jeito. Ó, a tristeza aí, ó. Tem o que sacrificar. Ih, é. Já era, hein? Golpe Dion! Ai! Chutou na cara. É, tem um chute na cara, Dion. Peraí, dá uma pausa. Chutou na cara. É o golpe Dion e chutão, cara. É, ué. O golpe Dion era um soco, cara. Ele deu uma voadora. Ele adaptou. Então, pelo que eu entendi, ele pode fazer do jeito que ele quiser, cara. Ele só grita o golpe Dion e só vai. Então, mas acho que foi essa ideia, fazer a versão não letal do golpe mais poderoso, né? Alguma coisa cara, assim. Mas olha só, eu tenho uma teoria. Cara, tem uma teoria aqui agora. Vai. Então, olha só. Esse é o primeiro episódio que ele usa o golpe Dylan. Antes ele só usava o raio. Certo? Não, acho que no outro episódio ele deu aquele que ele junta os dois braços na frente. É, que dá um socão no peito do monstro. Ah, então minha teoria foi pro caralho. Pode continuar. Não, que minha teoria era o seguinte, achei que esse fosse o primeiro episódio. Que originalmente o golpe Dylan seria uma voadora, mas imagina a logística pra você botar o Dylan dando uma voadora. O cara fala, ah, não, bota um soco no peito aí mesmo, tá bom. Então. Haja cabo, né, cara? Porra, haja cabo, cara. Mas é muito bom essas lutas dos monstros gigantes japoneses, né, cara? Só bota uma câmera embaixo, puta, parece gigante mesmo. Acho maravilhoso, cara. É muito genial, né, cara? Ai, caceta. E é tudo... O sound effect também, né? Ajuda bastante nessa noção. Sim, sim. É muito genial, cara. Ah, caceta. Eu queria muito o make-off do Jasper, cara, pra saber de onde eles tiram essas bibliotecas de sound effects, essas porra toda. É, não sei se os DVDs que lançaram aqui tinham esse tipo de making-off. Não tinha, não. Teria, tinha porra nenhuma. É muito maneiro, mas eu duvido que tivesse. Não tinha, não. Eu procurei, eu paguei. Sei lá, eu. Paguei R$50 a mais pra ver se tinha bonequinho. pra ter o bonequinho. Fui lá ver se tinha making-off... não tem não, cara. Você porque eu acho que talvez nessa época ainda não se pensasse muito nessa coisa do o mercado de extras de DVD, né? Sim. Porque é bem antigo. É, possivelmente eles até faziam algum tipo de making off e passava, sei lá, no meio do Gugu da TV japonesa, sabe? hoje making off do Jasper. Aí tem lá o Gugu apresentando o Gugu japonês apresentando o making off do Jasper, sabe? As paradas assim. Exato. É, só atualização aqui, já foi, o nome na Magderaz já foi citado 30 vezes. Nossa, que maravilha. Ai, na Magderaz, morra. Então vamos aqui, estamos 20:57, onde vocês estão? 20:57. Pra mim é mais fácil rearranjar também, se vocês quiserem, da próxima vez. Não, vamos... Seguindo aí, vai, 20:57. Boa, então no 3. 1, 2, vai. É, na Magdeira, agora se fudeu. Tomou um. Não deu pra você. Uma voadora na cara. Olha lá o chifre voltando, cara. Que isso? É, recuperou, recuperou. A tristeza, ó. A tragédia, ó. Na Magdeira! Ele voltou. Na Magdeira, levante! Opa. Por favor! Acorde, voltou pro bonecão. É. Fique comigo, por favor! Acorda, Magdeira! Não morra! Não! Eu não tive outro jeito. Eu não queria machucá-lo. Tive que matar ele. Eu sei. Exato. Mas eu não queria que ele deu, morresse. Cara. Tive que dar um porradão nele. Jaspion, sabendo da amizade existente entre o menino e o monstro, não deu o golpe fatal. Na Magdeira! Na Magdeira! Tá anotando aí. Tô anotando. Tá difícil, cara. Ele tá falando muito. Tá tipo prisioneiro, né? Só no tracinho. Obrigado! Olha lá, mulher, lá. Atenção, suspendam o ataque. Imagina essa fala. Imagina essa fala. No fim das contas, ela tava certa. No fim das contas, ela tava certa. Tipo, o monstro realmente destruiu a cidade, cara. Exato. É. Obrigado! Se cuida, Coco! Coco, o nome dele? Jaspion. Só falou agora o nome dele, né? Não, falou antes. É. Falou antes. Eu falou 50 vezes na Magdeiras e uma vez o nome simples, né? Porra. Obrigado, Jaspion! Mas você vê que a moça tá puta ainda, né? Tá com aquela cara fechada. Moça brava. Olha lá. Olha que sorriso forçado que ela deu. Ela só tá tipo, vou esperar esse cara sair daí pra matar esse bicho. Exato. Deixa esse cara ir embora pra você ver. Sentimento de grande ternura. Grande ternura. Mas o poderoso Satanás da Via Láctea, o Satã Goz, não desiste da sua maldição. Poderoso Satanás da Via Láctea, cara. Bonito isso, bonito. O Satanás da Via Láctea é lindo, cara, meu Deus do céu. Acabou. E é isso, né, gente? E aí, qual foi o placar final na Magdeira? Pera aí, vou pegar aqui o placar final. 10, 20, 30, 5, 6, 7, 37. Levando em conta que o episódio tem 25 minutos. 23, porque o resto é abertura e encerramento. Tá. Exato. Vou botar 22. É bom. Dá 1,68 na gravidade por minuto. É tipo, muito bom, cara. É pras crianças decorarem mesmo o nome do monstro. Por isso que, sei lá, 30 anos depois a gente ainda lembra dessa merda. Cara, mas eu acho muito engraçado esse negócio do Satan Goz ser o Satanás da Via Láctea, cara. Será que no original eles falavam realmente que ele é o Satanás da Via Láctea? Porque tem essa loucura, porque... né, cara? Essa mistura eba louca de religiões e citações. Porque acho que no japonês talvez fosse uma coisa tipo o espírito mal da galáxia, alguma coisa assim, né? E aí, cara, na tradução, ele meteu logo. Bota Satanás. Não, esse cara é diabão mesmo, foda-se. É o Satanás aí. O nome do cara é Satan Goz, cara. Então é o Satanás mesmo, foda-se. É, ué. Cara, mas eu vou te falar que nessa época, nos anos 80, a dublagem era freestyle, cara. Totalmente. O que a gente já comentou lá no podcast MDM, quando você vai ver o Stallone Cobra do Silvestre, lá do filme do Silvestre Stallone, tem frases que o Stallone fala, o Stallone Cobra fala, que não tem no original, cara. Tipo, ele não fala, ele tá com a boca fechada e sai falas da boca dele. Ah, não, eu falei pra vocês lá no podcast do MDM, né, que no Roger Rabbit tem um diálogo inteiro que não existe no filme original. É só na dublagem, é maravilhoso, cara. Cara, é sensacional. No Stallone Cobra tem uma cena que o Cobra chega, tá um cara fumando cigarro na frente da casa dele. Aí o Stallone pega o cigarro dele, no original, pega o cigarro dele, joga no chão e rasga a camisa do maluco e vai embora. Aí no dublado, ele chega o Stallone e fala assim: vem cá, me dá isso aqui, seu maconheiro, vamos parar com isso, e vai embora. Caralho, cara, não tem diálogos ali e ele não estava fumando maconha. Boa agenda, cara. Os caras, mano, tem uma agenda. Boa agenda, cara. Ideologia política. E aquilo também, né? Tipo, cara, o cara falando, porra, tá muito silêncio aqui no filme. A gente precisa colocar alguma coisa pra encher. Exato. Pra, pra galera não distrair do filme, né? O dublador, né, cara, ganha por, como é que chama? Por anel que eles falam, né? Deixa eu fazer uma fala aí, pô. O cara virou de costa. Falar. Tem isso também, ué. Ó, trabalhei mais horas aqui, ó. Né? Exato, né, cara? Aproveita que o ator virou de costas, e que não tem sincronia, já sai falando uma porrada de coisa. Imagina, o cara começa mó discurso, falar rapidão, que nem narrador de jockey. E aí quando o cara vira de novo, vai falar devagar de novo. Se eu fosse dublador, fazia isso mesmo, tá louco, mano. Não. Ó, aqui nos comentários do Daniel Anand aqui, que ia participar, não conseguiu, mas ele chegou no finalzinho, mandou uns comentários aqui e falou. É, e no dia seguinte, Namagderaz destruiu o planeta. Exato. Satan Gold voltou lá, agora sim, vai. Exato. Agora que já foi embora, né? Já foi embora, foda-se. Deixa eu fazer aqui, né, cara? Ó, eu vi aqui no finalzinho do episódio, apareceu aqui um cena dos próximos capítulos, né? Do episódio seguinte. Pelo visual ali, parece que já é Terra, hein? Pô, ó. Olha aí, já vamos pra Terra, então. Já dou spoiler aí. Parece. Eu não lembro quantos episódios tem deles viajando pela galáxia. Aparentemente são poucos mesmo, né? O outro comentário aqui rapidinho. Keystone falou: o CG envelheceu melhor do que Jurassic Park. Mas não tem CG aqui, cara. Não tem CG, não tem nada de CG. Truque de câmera, cara. Truque de câmera, o cara desenha. É truque de câmera, maquete, espuma, perspectiva forçada. E desenhar por cima do filme, cara, pra ter os efeitos assim. O que o cara pode estar falando é animação, né? Porque, por exemplo, os raios são animação. Ou seja, eles faziam o desenho... Mas não é CG, cara. Não é CG, é desenho feito por cima do frame. Por cima do frame, cara, isso é incrível. O Star Wars original, né, o Sabre de Luz também é isso, é desenho feito por cima do frame. É muito por isso bom. Que tem cenas que simplesmente o cara que tava fazendo isso do Star Wars cansou e aparece a vareta lá, né? O cara segurando o cabo de... Ah, foda-se, né? Pulou três frames, foda-se. Pulou três frames lá, mas isso não tem CG não, galera, pro mais... cara, isso era tudo na mão. O Daniel lembrou também, o Anand lembrou também, o matte painting, né, que é aquele, os fundos pintados, aquela cena da cidade, por exemplo, era matte painting, né, que parece, olha, é uma cidade na distância, tem porra nenhuma, é só um fundo pintado bonitão lá, é isso. Exatamente. É, tipo o Monty Python e o Cálice Sagrado, né, que eles veem em Camelot, né. Camelot. É uma maquete. Assim. É uma maquete, essa porra. É muito bom. A única coisa que tem é chroma key, né? Pra dar os negócios só. CG não tem, não, gente. É tudo bonecão. Umas miniaturas. Mas além de miniaturas, tem aquilo que eles chamam de bigature também, né? Deve ter umas miniaturas grandonas também. Miniatura grandona eu acho que não existe, né? Não? Então, eu não sei qual é o nome. Grande atura. O bonecão. Então, o bonecão do Namagderaz, ali naquela cena que filma junto com os atores, é isso, né? Uma miniatura gigante. Qual que é o termo, JP? A miniatura grande? Não faço ideia. Ai, caralho. Acho que não existe miniatura grande. Existe isso. Não sei também. Mas, pô, Bruninho, considerações sobre esse episódio do Namagderaz? Cara, episódio clássico do Namagderaz, né? Eu esqueci que o episódio do Namagderaz é tão... cedo no episódio. Eu também, episódio, eu também, eu fiquei surpreso com isso. E o Namagderaz é tipo um ícone assim do Jasper, tá ligado? E logo o terceiro episódio, cara. É, mas episódio bom, triste. O cara comentou aqui o Luiz Felipe, o episódio mais triste do Jasper. Eu não sei dos outros, mas esse realmente tem essa carga dramática, né? Eles querem fazer essa coisinha triste e tal. E não digo nem triste também, eu acho que é o episódio que mais flutuação de emoções, né, cara? É alcoólico, tá? Tipo, flashback. Fica triste, fica assustador, fica, caraca, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nesse episódio. Exato. Termos emocionais, né? Mas é um bom episódio. É um bom episódio, cara. E legal, assim, que eles deram uma pausa na correria, né? Totalmente. Na correria do roteiro, assim, e aí deu tempo de desenvolver um pouco mais os personagens. Você mostrou um pouquinho mais da Anri, né? Dela ser um robô, que ela não entende os sentimentos. Mostrou o Jasper relembrando o passado, se identificando com o Coco, né? Que ele magicamente descobriu o nome do moleque, né? O moleque não falou pra ele. Mas eu achei legal isso, sacou? Eles deram uma parada na correria, então o ritmo desse episódio eu acho sensacional, assim, achei o melhor até agora, assim. Olha! Eu gosto dos alucinantes, assim. É legal, assim, é legal, mas como trazer a parte do contar a história, sacou? Então ficou muito legal, cara. Esse episódio, como o Bruninho falou, é um clássico do Jasper. Muito legal. Eu fiquei muito surpreso com isso também, a mesma coisa do Bruno, assim, eu falei, cara, não achava que era tão cedo assim, e imagino que foi um dos que a Manchete reprisou mais, porque eu tinha memória muito clara desse episódio, assim, sabe? É, verdade. Provavelmente é o que eu vi mais vezes, se bobear, não sei se a Manchete reprisava ele mais do que os outros ou o quê, mas eu tinha memória muito forte dele, E o que eu acho engraçado é que, assim, é aquela coisa, né? Mesmo numa série que é muito... A estrutura é muito repetitiva. Ah, ele vai lutar com os inimigos, depois vai lutar com um monstro gigante, o Dalion vai ganhar do monstro. Eles conseguiram, através de história, sem mudar essa estrutura, criar uma luta contra um monstro gigante que você tá se importando com a correção da luta, porque você não quer que o monstro morra. Então, assim, cara, eu achei isso muito bacana, sabe? Eu não sei se outras séries dessas de Tokusatsu fizeram isso antes, mas, cara, se essa foi a primeira vez, os caras foram brilhantes nisso. Porque, tipo assim, cara, ok, vamos fazer uma luta com um monstro que você... É, não tá cagando que nem todas as outras. Você tá se importando com o resultado dessa, sabe? É muito bom, achei muito foda isso. Sim, sim. E assim, o Jasper, ele é pra criança, né? Então tem essas coisas breguinhas do tipo, ah, o que é o amor, sabe? Você tem que se importar e tal. Acho super fofinho essas coisinhas bregas que tem geralmente. Cara, eu acho maravilhoso. Demais, cara. É, muito bonitinho, cara. Pô, eu acho muito maneiro, cara. Tipo, mas esse, apesar de que isso foi mal utilizado, né? Tipo, sei lá, é, tipo, ah, o cara lá dá o remédio pro monstro, o monstro melhora. Quem curou o remédio? Foi o amor, né? Tipo, saiu da cirurgia complicada, quem curou? Foi a força do meu amor, não foi o cirurgião. Foi o pensamento positivo, né? Foi o alto astral. O alto cara, astral mas... maravilhoso. É, tipo, isso era tipo 1980. E tem uma cena que eu achei muito foda ali, foi quando o Jasper encontra ela, a rainha desse planeta, tal. Chega os soldadinhos assim, cara. Sim. É muito foda. O Jasper para o golpe com um braço sem olhar pro maluco, né, cara? Sim, tipo. Porque. É isso é o que a gente fala dos outros. Por que o Jasper é tão legal assim? Por que a gente fala isso? É, porque os outros tokusatsu, sei lá, Metal Heroes, essas coisas. Ele meio que ele se torna um padrão muito fácil, assim, muito, muito padrãozão, assim. Uhum. E o Jasper não tinha essas cenas diferentes, assim, sabe? Essa tentativa de fazer um pouco mais diferente. Por isso que eu acho que é bem legal, sacou? Eu tenho não só o carinho, assim, que a gente tem, né? O afetivo, assim, mas quando a gente para comentar episódio por episódio, a gente consegue identificar coisas diferentes, assim. Sim. Quando talvez em tentativas de fazer coisas diferentes, assim. Sai dessa pasteurização da formulinha, assim, como você falou, né, Gerber? Você falou que eles usaram a mesma fórmula, mas contaram algo diferente. Então, isso é que é maneiro do Jasper, sacou? E é legal essa luta do quando ele começa, que é aquela coisa que a gente comentou, inclusive, né? Que ele tá pilotando lá o tatuzinho e o toda a estratégia pra não ferir o monstro, sabe? Fazer uma coisa não letal e tal. Então, é um outro tipo de luta, né? Porque, geralmente, quando vira monstro gigante, é franca, né? Porradaria é o último recurso, né? E aqui, não, ele tentou fazer de uma forma diferente e tal. A própria vilã, que não é vilã, a imperatriz lá do sei lá o quê, do mundo, né? Que tem um motivo bem razoável, né? De não querer o Navagadeira. E que tava certa, no fim das contas, porque, né? Deu merda mesmo. Exatamente. Ela falou que ia dar merda, deu merda. Então, o episódio é legal mesmo, né? Porque pega essas coisas... breca, dá uma brecada no ritmo do que tava até agora e mostrou outro tipo de, vamos dizer assim, vilão, outro tipo de luta de monstro gigante. Então é um episódio bem legal, cara. Bem legal mesmo. Sim, sim. Excelente! Fábio Farro perdeu a live, agora fica ligado na próxima, que a gente não sabe quando vai ser. O Luiz Felipe disse que as lembranças que tenho do Jasper é exatamente isso. Episódios bastante diversificados. Pois é. E eles, os três primeiros são puta. Um mais louco que o doido, cara. Muito mais louco. São muito diferentes um do caraca, outro, sim. Mano. Exatamente. Então é isso, galera. Temos mais 43 episódios pela frente. O Sonho do Menino Galáctico. Eu não sei qual é o nome do próximo. E nem lembro qual é o próximo. O Daniel Anand falou que que ele volta no episódio 25. Na máquina de garagem. Volta, cara. Volta, ele é verdade. Ele volta. Caralho, olha só, não me lembro. O cara dando spoiler aí já, pô. É, o cara não participa da live e dá spoiler no chat, é sacanagem. Exato, canalha, velho. Ai, caceta. Excelente, então eu queria agradecer aqui na Edge Reverse Change por terem tirado esse momento para falar de Jaspion. Sempre um prazer. Sempre um prazer. Voltaremos aí quando der, a gente fique ligado nas nossas redes sociais, no Twitter, basicamente. E aqui, se inscreva aí no canal se não tiver inscrito pra gente ganhar o URL customizável. Certo? Então, vejo vocês... Do outro lado, pessoal. Até. Alô, boa noite, todo mundo. Valeu. Alô, até mais. Tchau, tchau. Icari, doiu, energia, Metal Blue.